pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher o peso. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Do Axé. Vamos ver o ponto do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Central do Axé, na apresentação Silvio Ferraz. Central do Axé, aqui na sua rádio preferida. Essa rádio que é líder, essa rádio que todo mundo gosta. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado. Chegou aí o terceiro final de semana do mês de setembro. Silvio Ferraz por aqui, comandando o melhor do Axé. Samba, pagode e funk carioca. E coisa boa, gente. E pra começar o nosso programa desse finalzão de semana que tá especial. Só tem música boa, só tem qualidade. Pra começar, tem uma grande recordação do Tchacabum. Quem se lembra, né? Anitta na praia, ao vivo, é Central do Axé, retrô. Central do Axé, retrô, pra matar saudades. Só pra ver a Anitta passar o bronzeado. Pra durar um pouquinho na Bahia. Só pra dar uma coradinha na cintura. Fazendo a marca da tanguinha no rostinho. Pra ficar bem queimadinho. É isso aí, galera. Vamos dançar Aninha na praia. Só pra ver a Aninha passar o bronzeado. Pra durar um pouquinho da barriguinha. Só pra dar uma coradinha na cintura. Fazendo a marca da panguinha. Pra ficar bem queimadinho. Oi! Maravilhoso foi quando ela deitou. Chegou a coxinha. Pra dar uma coradinha. queimando. Maravilhoso foi quando ela deitou, chegou a coxinha e também o popô. Era gente semeante, só bogando, vendo com a maninha, só pensou queimando. Swatch e Swing Central do Axé. Tá pensando o quê, homem? Essa mulher é cara! Swing, babado! Sapato, silicone, gasolina, 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gato no pasto. Tá pensando que é fácil desfilar de avião, aí você esquece que tem a manutenção. Você quer botar banca, o preço da fama, quer comer filé, então não reclama. E a massa é quente, espalha fina, você paga pra ver. Pegada é firme, faz enlouquecer. Então não arrega não, e o padrão é alto. Depois vai me dizer valeu cada centavo. 15 mil por mês pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. 15 mil por mês pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. São 15 mil no mês. Eita! Quinze mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. Tá pensando que é fácil desfilar de avião, aí você esquece que tem a manutenção. Você quer voltar banca, o preço da fama, quer comer filé, então não reclama. E a máquina é quente, vale a pena, você paga pra ver. A pegada é firme, faz enlouquecer, então não arrega não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer valeu cada centavo. 15 mil por mês pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. 15 mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. Pra ter essa gata vai ter que ter muito gado no pasto. Central do Axé. Agora diz que não me quer, quer liberdade pra fazer o que quiser. O gente quem te deu axé, cadê a porra do juízo, perguntou José. Agora diz que não me amou, que não me sufocou e quer me deixar. Até pensei em me perder, mas penso em você e fico à espera. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta. Preta, preta, você me disse que não vai preta, preta. Até que ponto eu sou feliz, só não tenho você até pra conversar. Você machuca coração, você me traz desilusão e ao mesmo tempo paz. E agora eu choro pra viver, sem ter o seu amor, sem ter o seu querer. E pra cabeça respirar, eu fico na viagem de você voltar. Você me disse que não vai preta, preta. preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta, preta. É. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Aramassa. Yo, yo, yo, yo, yo. Eu sou feliz, só notando em você. Até pra começar, você machuca coração. Você me traz desilusão, eu mesmo quero paz. E agora eu choro pra viver sem ter o seu amor, sem ter o seu querer. E pra cabeça respirar, eu fico na viagem de você voltar. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta, preta. Você me disse que não vai preta, preta. Não vai preta, preta, preta. Ô preta, meu coração esses dias chorou com saudade de você. E você nem ligou, despreocupou, ignorou, nem quis saber. Que nada não, sacana. Central do Axé, passou Babado Novo 15 mil por mês e abrimos com Chacabum, Central do Axé Retrô, Anitta na Praia ao vivo, o melhor do Axé, samba, pagode, funk, você ouve aqui, agora tem o sambão, pagodão de primeira, Grupo Revelação, o Queiroz. Central do Axé. Abre mão de uma mulher gordinha. Tem homem de perder a linha com mulher sarada. Tem homem que só acha graça nas novinhas. E outros que só se engraçam com as casadas. Tem homem que se apaixonam por mulher carente. E outros que ficam carentes sem as piriguetes. E tem maluco só tentando dar o pente. E tem parceiro de trazer mulher pra caralho. Traz essa mulher pra nós. Ô Queiroz. Traz essa mulher pra nós. Traz essa mulher pra nós. Traz essa mulher pra nós. Ela tem os atributos que a gente gosta. Ela tem os apetrechos que a gente quer. Mas você sempre bom, sangue bom. Nunca deixa o parceiro a pé. Tem branca, morena, tem loura, mulata. Você sempre importa uma mina bonita. Além de pagar a conta, tu é de botar na vida. Ô Queiroz, traz essa mulher pra nós. Ô, Queiroz, é que me busca, Queiroz. Traz essa mulher pra nós. Ô, Queiroz, traz essa mulher pra nós. Ô, Queiroz, ô, Queiroz, traz essa mulher pra nós. Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha. Tem homem de perder a linha com mulher sarada. Tem homem que só acha graça nas novinhas. E outros que só se engraçam com as casadas. Tem homem que se apaixona por mulher carente. E outros que ficam carentes sem as piriguetes. E tem maluco só tentando dar o pente. Tem parceiro de trazer mulher pra gente. Quero, quero, quero. Queiroz, traz essa mulher pra nós.

Se quiser então que vá, seja feliz. Peço que escute o seu coração. Sei que vai se redimir voltando atrás, pedindo perdão. Joga a mão e vê. Eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais. Dá pra ver no seu olhar. Eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais, me pedindo pra voltar. Eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais. Dá pra ver no seu olhar. Eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais, me pedindo pra voltar. Suor, suor e swing. Central do Axé. Nosso retrato. Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado. Apaixonado. Os meus olhos lacrimejam toda vez que eu vejo nosso retrato. Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado. Apaixonado. Dizendo que nossa história não tem fim, não morreu. Se ainda existe amor, volte pra mim. Vem pra mim. Harmonia harmonia do samba, aviões do forró, Chicabana passou por aqui também com Pago Pra Ver, Trio Ternura e MC Marcele, Sobe Pra Beijar, Revelação, Banda Eva, Babado Novo, Tchacabum, é o Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode, funk, terceiro final de semana do mês de setembro, na sequência tem Timbalada, tem Jamil, Belmar, Zanita, mais Banda Eva, Pablo e Ivete, tudo isso pra você, não sai daí, já tô voltando. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Um excelente fim de semana, Central do Axé, segundo bloco, de volta, o melhor do Axé, samba, pagode, funk, na sua rádio, na sua emissora favorita. É um prazer imenso estar juntinho com você, agora tem Timbalada, doçura da minha vida. Central do Axé. Você é a loucura da minha vida. O que seria dessa vida sem você pra dançar? Eu vou espalhar que eu te amo. Passo o dia desejando seu olhar no meu olhar. Você é a doçura da minha vida. O que seria dessa vida sem você pra dançar? Eu vou espalhar que eu te amo. Passo o dia desejando seu olhar no meu olhar. Swing, Central do Axé. Buscando a verdade, dançando na chuva, curtindo as Central do Axé. Nunca tive um amor tão bacana igual a você, que me vira a cabeça, faz o mundo girar. Há muito tempo que eu andava atrás desse amor. Você chegou. Há muito tempo que eu andava atrás desse amor. Você chegou. Foi Deus quem fez o céu, foi Deus quem fez o mar, e fez você também pra me amar. Foi Deus quem fez o céu, foi Deus quem fez o mar, e fez você também pra me amar. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Na minha vida te quero, na minha vida te espero, na minha vida te vejo, na minha vida eu desejo. Na minha vida te quero, na minha vida te espero, na minha vida te vejo, na minha vida eu desejo. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Nunca tive um amor tão bacana igual a você, que me vira a cabeça, faz meu mundo girar. Há muito tempo que eu andava atrás desse amor. Você chegou. Há muito tempo que eu andava atrás desse amor. Você chegou. Foi Deus quem fez o céu, foi Deus quem fez o mar, e fez você também pra me amar. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero, na minha vida eu te vejo, na minha vida eu desejo. Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero, na minha vida eu te vejo, na minha vida eu desejo. Xalalalala, xalalalala, e fez você também pra me amar. Xalalalala, Bel Marx, amor bacana, Jamil dançando na garoa e Timbalada, é Central do Axé, muito axé pra você, samba, pagode e funk carioca, e maravilha, agora tem a Anitta trazendo o som, o seu ritmo perfeito. você vai embora, mas volta pra me dar um beijo. É um jeito simples de dizer que sou especial, só pra me convencer que tudo é natural. Então o amor me faz enlouquecer. Yeah, yeah, yeah. Na medida certa do prazer. E cada detalhe em você. Yeah, yeah, yeah. Me dá mais vontade de fazer. De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que? De fazer o que? Sei lá, o que será que você tem? Seu sexo me faz tão bem. Não canso de te mirar, reparar, sem parar, sei lá. Será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom do que há de bom em mim amplificar. O jeito que você me olha, o nosso ritmo perfeito. Quando você vai embora, mas volta pra me dar um beijo. O jeito simples de dizer que sou especial, só pra me convencer que tudo é nada. Central do Axé. Quando você me beija, pétalas de rosas no céu irão chover. Pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover. Simplesmente seu admirador, troco tudo, faço qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Simplesmente seu admirador, troco tudo, faço qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Simplesmente seu admirador, toco tudo, faço qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Simplesmente seu admirador, toco tudo, faço qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. A tarde vai cair, a noite vai rolar, rolar. A madrugada vai surgir, tem um dia lindo e a gente não se larga mais. A tarde vai cair, yeah, a noite vai rolar. Olá. madrugada vai surgir. Tem um dia lindo e a gente não se larga. Pétalas de rosas do céu irão chover quando você me beijar. Pétalas de rosas do céu irão chover. Me beijar, me beijar. Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu, no céu. Central do Axé. DJ Bateia. Tá doendo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo, é, tá chorando. Vingança do Amor e música chonada de boa, gente. Passou também Banda Eva, Simplesmente, Anitta, Ritmo Perfeito, Bel Marx, Amor Bacana, Jamil, Dançando na Garoa e Timbalada, Doçura da Minha Vida. E coisa boa! É o programa central do Axé. Mas, infelizmente, né, gente, tudo que é bom dura pouco. O melhor do Axé, do samba, do pagode e do funk, tá de volta na semana que vem, né? Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, levando até você muita música boa, muito Axé! Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Se nesse final de semana for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Muita paz, muita saúde, tudo de bom, gente! E eu deixo com vocês a saideira de hoje com o Saulo, Raiz de Todo Bem. Valeu, gente! Bom fim de semana! Salvador, Bahia, Central do Axé. Território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. Aumenta o som! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Diz! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, cipante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de sol. Ei! África, ioiô, ioiô, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Suor e swing. Central do Axé.